5 horas e 41 minutos, hora da informação local aqui na rádio que toca notícia. A temperatura neste momento é de 32 graus aqui em Foz do Iguaçu. Muito boa tarde a você que está na sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski e trago a você as notícias desta terça-feira, dia 25 de março de 2014, começando pelas informações do trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai, temos registro de lentidão para quem vem de Ciudad del Este em direção a Foz do Iguaçu. Trânsito completamente paralisado no alto da ponte. Motorista, tenha paciência se você está vindo aí do Paraguai em direção a Foz. Já para quem vai de Foz para Ciudad del Este, trânsito fluindo de maneira tranquila. Você que passa pela Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, atenção com os protestos que acontecem em várias rodovias do território argentino e também em alguns pontos do perímetro urbano ali da cidade de Porto Iguaçu. Protestos que tiveram início no período da manhã, manifestações promovidas por inúmeros sindicatos ali na Argentina e que travaram, por assim dizer, a circulação de veículos nas rodovias da província de Misiones nesta terça-feira. BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, tenha muita atenção ao passar pelo trevo da Avenida Paraná com a 277. As obras continuam ali no local e até para que se possa avançar para a próxima etapa dos trabalhos, foram feitos alguns desvios, algumas modificações no trânsito ali no local, portanto respeite a sinalização, diminua a velocidade e tenha muita cautela ao passar pelo trevo da Avenida Paraná aqui em Foz do Iguaçu. No trevo do Charrua, registro de congestionamento, estamos já na iminência e num horário de pico na passagem pelo trevo do Charrua, movimentação muito grande, tanto quanto a veículos pequenos, como também a unidades do transporte coletivo, temos caminhões ali nas proximidades, enfim, trânsito complicadíssimo no trevo do Charrua. No trevo da Costa e Silva também registro de fila neste instante. Se você vai pegar a estrada, agora o movimento é de 397 veículos por hora, deixando Foz do Iguaçu na BR-277, 287 chegando aqui a cidade de Foz, isso conforme o monitoramento realizado pela concessionária Eco Cataratas. Enfim, estamos em pleno horário de pico, tenha muito cuidado ao trafegar pelas vias, tanto urbanas aqui em Foz do Iguaçu, como também pelas estradas na região. Neste momento, o aeroporto aqui de Foz aberto para pousos e decolagens, movimentação intensa na BR-469, principalmente pessoas vindo ali da região do parque em direção ao centro de Foz. Tenha muita atenção na Avenida das Cataratas, na região da Vila Holanda e também na Felipe Vancher, se você vai fazer esse trajeto entre a subestação da Copel e a região ali do Jardim São Roque e Jardim Copacabana. Participe da nossa comunidade de trânsito aqui na CBN Foz, interaja conosco através do telefone 3523-2211, SMS para 91336470, mensagem no Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. 5 horas e 45 minutos e manifestantes argentinos realizaram nesta terça-feira inúmeros bloqueios de rodovia em protesto contra o governo, inclusive na região de Puerto Iguaçu. A Ruta Nacional 12, que é a principal rodovia da província de Misiones, foi bloqueada em vários pontos de seu trajeto entre Puerto Iguaçu e Posadas. Houve protestos também no perímetro urbano da cidade argentina. Um funcionário da usina de Itaipu faleceu na manhã de hoje num acidente automobilístico registrado no lado paraguaio da Tríplice Fronteira. A colisão contra um poste instalado no canteiro central ocorreu na supercarretera de Itaipu entre os municípios de Ciudad del Este e Hernandarias. Com o impacto, a caminhonete conduzida por Juan Ramírez Duarte ficou completamente destruída. Duarte, que era engenheiro na usina de Itaipu, faleceu de maneira instantânea. Vereadores de Foz do Iguaçu aprovaram em segunda discussão na manhã de hoje o projeto de alteração na lei orgânica do município que extingue todas as formas de voto secreto no Legislativo Municipal. A iniciativa foi proposta pelos vereadores Fernando Duzo e Hermógenes de Oliveira. Outro tema debatido no Legislativo Iguaçuense hoje pela manhã foi o pedido de esclarecimentos ao projeto que prevê a concessão do Espaço das Américas, situado ali no encontro das águas dos rios Paraná e Iguaçu, à exploração da iniciativa privada. O pedido foi aprovado pela maioria dos vereadores. E estiveram em pauta também questões relacionadas à mobilidade urbana e à telefonia celular aqui no município. A repórter Thaís Montenegro conversou com o vereador Gessane da Silva sobre estes dois temas. Acompanhe. Olha, a questão do requerimento à Anatel é a explicação sobre o serviço da TIM, especificamente na Foz do Iguaçu. Nós sabemos que tem outras operadoras que estão com problema, mas eu uso a TIM e tenho buscado em vários pontos da cidade, não tem sinal. Na região de Três Bandeiras, que é o bairro que eu moro, toda aquela região tem uma grande dificuldade de pontos, onde tem sinal. Aqui na próxima Casa de Leis, aqui no centro, aqui também você não tem o local, tem que procurar um local que dá sinal da TIM. Esse serviço é vendido no Brasil, é vendido na cidade de Foz do Iguaçu, e a Anatel justamente é a agência que regulamenta isso, que cobra isso. O nosso requerimento à Anatel é para que eles verificam junto a essa operadora quais as condições que eles estão tendo de atendimento ao serviço que eles estão prestando e que eles vendem esse serviço. Então é isso, estamos esperando uma resposta e vamos estar trabalhando mais ainda em cima dessa questão. Nós precisamos que a Anatel se posicione a respeito dessa operadora e outras operadoras de serviço na área de telecomunicação que não têm sido ao contento da população. Alguns vereadores falaram que isso é em âmbito nacional. Como que a Câmara de Vereadores pode atuar nessa questão? Olha, a Câmara de Vereadores representa Foz do Iguaçu. O povo de Foz do Iguaçu está insatisfeito. Está sendo lesado, dá para se falar, na questão desse serviço. Então, praticamente, nós não estamos fazendo esse requerimento falando da nossa cidade, representando a nossa cidade, representando a população de Foz do Iguaçu. Aproveitando a entrevista, a gente também comenta a Rua Andradina, que há pouco o senhor também falava. O que está acontecendo? A Rua Andradina, na verdade, é um acesso a mais na região da Vila C, todos os bairros adjacentes à Vila C Velha, à Vila C Nova, e pensando naquela região que está se transformando numa grande região, com condomínios, também a construção da Unila, que já está funcionando, a construção de complexos esportivos naquela região, o aumento numa grande biblioteca, a ampliação do PTI, que é uma realidade hoje naquela região, e o fluxo de carros, de veículos, a saída, acontece só pela Tranqueiro Neves. A Tranqueiro Neves, em certos momentos, ela já está praticamente parando já, ainda mais com a sinalização que foi colocada. Então a ideia é que a Andradina seja mais uma via, uma boa via, uma via dupla, que vai estar saindo aqui em cima, perto da Cidade Nova, dando vazão aqui até a BR-277, na chegada do Charrua. Então é possível. Agora a gente tem isso já há tempo, esse mapeamento. O que eu estou pedindo é explicação quanto à construção, que, segundo a orientação, está no PAC do governo federal, saber se essa obra vai acontecer esse ano, se não vai acontecer, para a gente poder dar uma resposta à população daquela região que nos questiona. E Andradina, vai acontecer? Não vai acontecer. Está também, de uma maneira ou outra, trabalhando que isso aconteça, e no mais rápido possível. Palavras do vereador Gessane da Silva em diálogo com a repórter Thaís Montenegro, hoje pela manhã, aqui nas ondas da CBN. 5 horas e 49 minutos e mulheres da cadeia pública Laudemir Neves participaram nesta terça-feira de um mutirão promovido pelo Conselho da Comunidade na execução penal em Foz do Iguaçu. O mutirão vai até quinta-feira e oferece serviços jurídicos e de saúde. Participaram da solenidade de abertura a presidente do Conselho, Luciane Ferreira, a secretária municipal de assistência social, Cláudia Pereira, representantes da Polícia Militar e também demais autoridades. Cinco agricultores de Foz do Iguaçu receberam nesta terça-feira certificado de produção orgânica em suas lavouras. A entrega da certificação ocorreu na sede da Secretaria Municipal da Agricultura. Em entrevista à reportagem CBN, o secretário João Matkiewicz destacou a importância da certificação para a renda do agricultor e também para a qualidade dos produtos à venda no município. Esse produtor entra num hall seleto aí no nosso município, são poucos que conseguem entrar nessa atividade, que é bastante complexa. Mas a Secretaria vem trabalhando junto com eles, produzindo cursos o ano todo. Esse é um processo para conversão convencional para orgânicos. Chega de 5 a 10 anos esse processo de adequação dessas propriedades. Então é um processo bastante longo. E para amarizar esses produtores, aí, os 5 que estão recebendo esses certificados, numa área total de 10 hectares de produção orgânica no nosso município. Ganha o produtor porque agrega valor, mostra para a sociedade que ele sabe produzir, livre de agrotóxico, livre de defensivos agrícolas, de fertilizantes químicos, e ganha o consumidor. O consumidor vai ter um produto na mesa de alta qualidade, livre de todos esses malefícios para a saúde. Então o consumidor vai ter uma garantia com esse certificado, a garantia que esse produto vai do produtor ao consumidor com alta qualidade. Palavras de João Matkevich, secretário municipal da Agricultura em Foz do Iguaçu, sobre a certificação de 5 produtores rurais da cidade na área de produção de itens orgânicos. CBN e o plantão da Rota Policial. Vamos conferir as informações do setor de segurança pública aqui na Tríplice Fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Guilherme. Boa tarde, ouvintes da CBN. Destaque da área de segurança pública nesta terça-feira. Apenas uma situação em que o grupo Rocan da Polícia Militar fez uma apreensão de entorpecente. Na sexta STP, um homem está sendo entregue pelo crime de tráfico de drogas com cerca de 1,5 kg de maconha. Pouco, mas isso espalhado nas ruas pode provocar, como diz o sargento que comanda a operação da prisão do indivíduo, de um abalo à sociedade. O fato é que o indivíduo agora está à disposição da justiça na sexta SDP, colocando-se à disposição do delegado para as providências cabíveis, autuação por tráfico de drogas. Ele que já tem passagens deverá permanecer preso. Estas e outras informações completas você acompanha aqui na CBN amanhã a partir das 6h30. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. 5h53. CBN Esportes. E uma ciclista de Foz do Iguaçu conseguiu classificação para o Pan-Americano de Mountain Bike, que será disputado no estado de Minas Gerais. Detalhes com a repórter Thaís Montenegro. A ciclista iguaçuense Bianca Ramon Gonçalves viaja nesta terça-feira com destino a Barbacena, onde disputará o Campeonato Pan-Americano de Mountain Bike XCO. O evento será realizado no período de 27 a 30 deste mês e reunirá cerca de 1.500 competidores de 30 países da América do Sul, Central e Norte. Bianca será uma das representantes brasileiras na categoria Júnior. Com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a jovem atleta que viaja com a companhia do seu grande incentivador, o pai Márcio José, Calé Gonçalves, espera obter bons resultados nas provas que acontecem em solo barbacenense, distante 170 km de Belo Horizonte. O Pan-Americano de Mountain Bike em Barbacena vai pontuar para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Os atletas terão como palco principal a estrutura do Parque de Exposição Senador Bias Fortes, local onde acontecerá a concentração para as competições. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Thaís Montenegro para a CBN Foz. 5h54. Fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura neste momento de 32 graus. Previsão para amanhã em Foz do Iguaçu e região fronteiriça de sol entre nuvens e temperaturas entre 20 e 31 graus aqui na fronteira. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN segunda edição em rede nacional. Outras notícias no nosso site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz.